mais uma vez em ação. Tá na rua de novo querendo diversão. Mais um fim de semana pra embalar a gente. Periferia feliz, aqui a chapa é quente. Vamos deixar de lado a tristeza agora. O senhor é quem nos guia, o resto se manda embora. O som rachando no coco, o sabadão tá trincando. Hoje não tem caô, caô, drão, passa o pano. Se quer embalo, aqui tem. Nós somos bons nesse esquema, quer testar? Então vem. Traz a sua humildade, a intera pra cerveja. Chama os parceiros que são bons, que a gente completa. Quer ir pra onde? Decida qual o lance. Uma trave, um futebol, no domingo é interessante. Um baile, um rap bom, somzão louco, eletrizante. Favela assim é, na fé, tô no meio. Isso me inspira, me faz ficar nativa. Rodeado de sangue bom, representar a quadrilha. Que rima sou eu na responsa. Toma rap no coco, a trilha sonora. Toda quebrada explode, som dos pancadão. Enche o copo de novo, hoje é só curtição. Sente o tipo dos caras e o estilo das mina. Essa é a cara da periferia. Alguém te falou, falou que um bom som. Essa é a cara. Alguém te falou, falou que um bom som. Essa é a cara. Alguém te falou, falou que um bom som. Essa é a cara. Alguém te falou, falou que um bom som. Essa é a cara. O maloqueiro, rimador, cabuloso que sou eu, né? Na humildade, tranquilo, na fé. Com atitude, tipo na moral. Rap nacional e o playboy pagando um pau. Aqui é frevo, curtição na quebrada. Maludo de fogueta, caravan e opala. Curtindo um rap pancadão a toda altura. Curte, curte de novo, não ficar na fissura. Pois molequinho chega a macola na banca. Venha curtir, mas venha na responsa. Nada de treta, de parada errada. Então se liga que aqui é quebrada. Vamos que vamos, só que nos embalo. Ideologia e preto zala lado a lado. Mostrando que o rap é união. Chega chegando, cola mais sangue bom. Nós é favela mesmo e daí? Não pega nada, de segunda a segunda. Tem fogo na quebrada. Tem birinate, tem cerveja. No boteco desce um dreia. Preto de proceder e sem falar das nega véia. É o que há, é o que tem. O que vier tá tudo bem. Curtindo lombra, tirando onda. Pois esse é o som. Só fica no esquema malandro quem tem os dons. Alguém te falou, falou que um bom som. Essa é a cara. Alguém te falou, falou que um bom som. Essa é a cara. Alguém te falou, falou que um bom som. Essa é a cara. Alguém te falou, falou que um bom som. Essa é a cara. Daqui meu copo de novo, que é hora do embalo. Arruma mesmo o dominó e põe gelo no vinho. Chama o Márcio, chama o Dias pra curtir a festa. Diz pra trazer meu afilhado Gustavo pra roda. É um chãozão, lá do Inga pra cá. Já que eu tô em Planaltina é umas duas horas. Então se joga uma sinuca no bar do Alan. Preparado pro frevo que rola até de manhã. Periferia satisfeita completo. Nosso som tá batendo e os marafa bombando. O fucão do Otílio tá em ponto de bala. Na subida do morro tá batendo em Opala. Hey, hey. Amanhã tem lazer no Gama com a Power Play. É domingão e tem que se jogar bem cedo, eu sei. Mais uma vez, outro fim de semana. E na segunda-feira engove cura ressaca. Então, olho na estrada e muita atenção. Som no talo, ligado, Deus no coração. Fiz a conexão, agradeço, Chaguinha. Mostrando a cara da periferia. Alguém te falou, falou.